Lavagem do Bonfim, quinta-feira. Sai da concessão da praia primeira. Tá largada de batida na Praça Cairo. Levanta a pista.